positivo, ali no solo. Quero, quero. Isso, no solo. É, aguarde pra decolagem. Isso aí, praticado. Estão diferentes do táxi, o 1025 da Avianca. O Gol 1093 para o táxi, temos 164 a bordo, 3 horas de 8, até na Campinas. O 093 segue via Indy Alpha, quantificada 10, Torre 1, 1895, QNH 10, 17. T17, Indy Alpha, 118.95 a Torre, o Gol 1093, bom dia. 6225, segue aeronave da Gol via Indy Alpha, no ponto de espera do 10, Torre 1, 1895, QNH 10, 17, bom voo. Solo Salvador, bom dia. Mike X-Ray India. Mike X-Ray India, prossiga. Mike X-Ray India está aqui na remota do Pátio 1, posição 12. Solicito autorização para revocar a aeronave para o Pátio 1, posição 08. Está autorizado, mantemos com permanente, resposta ao término. Mike X-Ray India. Autorizado, manter a escuta permanente e grato. CRM 211 para o Butchback, acionamento, posição 04. 04, aguarde, 6211. Aguardado. Confirme. Pássaro já tá na gama aí. Tipo a visualização que eu estou tendo. Ciente da informação. O aeródromo continua impraticável? Sim. Ok. Oi, Dani, como é que está o serviço? Sou 4201. Chame Centro Recife, 1251, alternam 3395. O Azul 4201, Recife, 1251, 3395. Obrigado, bom dia. Para descido, passarei do 2229. 2229, desça ao 050. Ao 050, 2229. Quatro nove, identifique, chegada ponto, desça para 4.017. As mensagens existem ao seu critério. O número 29, a pista 10, saúde está impraticável devido a animal morto na pista, a estrada está vistoriando. Então, se eu puder manter a chegada, ajuda a não precisar de uma espera mais à frente. Conselho Salvador, muito bom dia, Azul 4958, do hotel. 4958, contato radar, passado 51 milhas de Salvador, fui na Projetap, reporte para a descida. Está presente, ITAP, reporte para a descida, já está. Para 060. 060, será presente, espera, senhor? Por enquanto, não. Já está ok, obrigado. Aí passando 170, boa noite, 865. 865, chame centro Recife, são 288, alterno 260. 288, 260, obrigado, bom dia. 4958, vai na Progeduna, desça para 3.000 pés, com 1.017, 4958. Progeduna, 3.017, azul 4958. Arido 2219, velocidade de carga. Mantendo 240, passarendo 2229. Reduza para 220, 2219. Redução 220, passarendo 2229. 49, reduz o site para 2409, número 3. Copiou? Meia 49, Salvador. Consiga 69. Reduza para 2409, número 3 na aproximação. Reduzir 2409, vamos 649. Oi, Gol 9093, bom dia, ponto zero, número 2. Gol 1093, número 3 para decolar, mantém um ponto de espera. Bem. É. Então, o hotel Romeu Golfo agora está mantendo a ordem aqui em cima. Sim, hotel Romeu Golfo. No 963, vistoria feita, não foi encontrado nenhum pássaro. Alto, pista livre, autorizado a decolar. 130 graus, 05 nosso. Decolagem, bom, 963. Autorizado alinhar e manter. E mantém o azul 2783. No 963, decola os 45, chama o controle, 120, decimal 8. 208, 965. Atenção aos navegantes que aproximam de Salvador, pista 1028, está livre. Salvador, bom dia, vou no 963. Alfa 963, contato padrão, decolagem, suba ao 360, saída da El. 360 da El, gol 963. A informação que passou para a aeronave se aproximou de Salvador? A aeronave que me chamou? É o azul 4958. A aeronave já está livre. Gente, obrigado. 4958, desça para 2017, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Frente 2016, seu portal estabilizado. É o número 1, senhor? 17. Controle passaria do 2229 para evitar deformações, solicita da presente ponte Duna. O 2229, esse é o número 2, está seguindo o tráfego da Azul, um ATR-72 também, que encontra sua posição de 1 hora e 5 milhas. Então, se prestar desvio, passos a seu critério, porém, o seu será vetorado para o sequenciamento. Sim, a gente tem condições de redução para 180, passaria 2229. Se para 180, isso vai atrapalhar no sequenciamento. Eu pode fazer desvio a critério, só aguardo o último vetor para interceptar o lote. Sim, a gente passaria 2229. Até então, 220 de nós de velocidade, retorno de desvio à direita. Azul 273 autorizado, decolar 140 graus 059. Livre de decolagem para Azul 2783. É 2-1-1, no portão 4, está autorizado pushback, chama o pushback. Autorizado pushback, portão 3, fechando 62-1-1. Sui 229, desça para 3.000 pés, 1.017. 3.000 pés, 1.017 na altitude, passaria 2229. Voo no 649, reduz para 2109. Reduzindo 2109, voo no 649. 2783, decolou os 49, chama o controle em 120, decima 8. 208 vai chamar o azul 2783. Controle Salvador, bom dia, o azul 2783. 2783, suba e mantenha 1180 na saída Arbor. Sente, tá liberada a restrição. Pode subir para 180 na proa de Arbor, na presente. 180 na proa de Arbor, azul 2783. Passaria do 2229 nessa proa, autorizada a interceptar o localizador. Essa proa está autorizada, localizador, passaria do 2229. O senhor ligou no 963, velocidade cordinal 380 e a proa de Videve? E aguarde. Eu escuto. Mike, Bravinha, que prossiga? Primativo agora, pela velocidade de confirmação de nível, o Mike Bravinha. acabou. Passarela 2229, pode continuar a descida para 2000 pés? Para 2000, livre LS, X-Way. Informe estabilizado. Vai estabilizado. Passarela 2229. Usa para 170, 2229. Reduzindo, 170. Passarela 2229. 4958, estabilizado, igual para a pista. Afirmativo. Corre 1 no 1895. 19900, obrigado. Matando o Mike Bravinha aqui, apenas confirmando a radial de barreiras. Oi. Gente, matando o Mike Bravinha, confirme o passo que se encontra e pista que decola. Gente, matando o Mike Bravinha, que Salvador para a Serra, Novembro Bravo Romeu, 200 nível, via rota do plano, decola da 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, após DCT. 1208 controle, 5051 no transponder. Autorização de pouso. Gente, agora autorização de pouso. Azul 4958. A pista está úmida, quase seca já. Gente, obrigado. 3395. 251-3395, possível 380, obrigado, voo. 95. Zero cinco a bordo, acionamento, táxi de decolagem com a torre em 118, decimal 95. China 6211 para o táxi, meu amigo 142, autonomia 0340, alterna com fim. China 6211, segue via engine alfa, ponte espera da 10, torre 1895, QNH 1017, com voo. 1907, autorizado por Céu, ponte espera 190, via engine alfa, 2119, decimal 95, China 6211. 1093, suba aí, mantenha 360, saída Arbor. 360, Arbor, 1093. 2229, estabilizado, visual com a pista. Estabilizado, visual com a pista, passarela 2229. Reduza para aproximação e chame torre em 1895. 1895, passarela 2229. Pulo no 649, lista para 2017, livre LS, X-Ray. 2017, livre LS, pulo no 649. O 4958, autorizado pouso, 130 graus, 069. Livre pouso azul 4958. Pono 093, vai na frente de Alessa. Alessa, voo no 093. Pelo 2229, número 2, aguarde autorização de pouso, pista úmida. 7, vai dar autorização, passarela 2229. Z93, vetor radar para evitar restrição à sua subida, curva direita para o 300, seu limite será após cruzar o nível 190. Vai voar na proa de... Eu vou fazer na cruzada com a proa mais à frente, mas inicialmente proa 300. Inicialmente proa 300, voo no 093. Tá, sua posição de 12 horas, 12 milhas, mesmo rumo, cruzando cena para 180, 1APR72. A gente não avisou, porém não te quer, voo no 093. Salvador, azul 4958, livrando a escuta. 4958, segue via Alfa, Quilo, Pátio 3. Atende aos sinalizadores, azul 4958. Alfa, Quilo, Pátio 3, sente. Silvana Pro 300, pode ser esquerda 250. Autorizado pouso no 30 graus 069. Dele meu pouso, pista 1-0, passaria do 2229. Pegou no X-Ray Go, o no 649. No 649, reduza para aproximação e chame torre 1-1-8-9-5. 2-9-5. Dois, Salvador, bom dia, Bruno 649. Bruno 649, número 2, aguarde autorização de pouso. Oh, azul 2783, necessita efetuar um desvio à direita, 20 graus à direita, por aproximadamente 10 minutos. Azul 2783, para autorização de ingresso. É, será após o gol. A previsão era antes, mas não foi possível. Controle gol 0093, já ultrapassou o tráfego em altitude. Pode voar TOSOP? Solo 121, decimal 9. Livra na eco, solo 209, passarela 2229. Bono 093, tráfego disparado em nível, resumo navegação para hoje, Mópico. Mópico, obrigado, Bono 093. Livrou na Eco. 32229, segue via Alfa, Juliette, remota 1-3. Alfa, Juliette, remota 1-3, passaria do 2229. Desvio, conquista o azul 278. M-A-2-2-5 autorizado, linha de manter. O 5-9, libere a direita, solo 1-2-1-9, gol no 649. 1-2-1-9, pode ir até já. Bom dia, gol no 649. 649, segue Alfa, Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, então, portão 5, no mesmo espaço. Ajuda a falar. Livre acionamento, acuse pronto para o táxi. Mike Bravianco. Oxaner 6225, pista livre, autorizado decolar, 120 graus 079. Decolar de Oceania 2. Prossiga no transponder. Está sobrevoo na paralela e autorizado ao presente cruzar na próxima de Coimbra. O Mike Gad Romeu, não há nenhuma aeronave aproximando de Salvador. Sua de Coimbra, reporta para a vertical da paralela, Mike Gad Romeu. 093, chame Centro Recife, 1288, alterna 260. Mensagem foi para o Azul 2783. Negativo, foi para o Gol 1093. Chame Centro Recife, 1288, alterna 260. Estou autorizado. Maria Ampius 50. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Momo. Transição de Lube. 1208 controle, adicione 5073 no transponder. Negativa, Renato. Afirmativa, Ampius 50. Seguirá via Ampius 50, o 98 número. Seguida Momo, então por 490. Autorizado, Salvador. Fortaleza, decola da pista 1-0, curva esquerda, subida Momo, apoio 5-0, 1208 ao controle, 5073 é o transponder, o 98, o 9. Certo, apenas Momo, transição de Lube, Delta, Índia, Lima, Uniforme Bravo. Momo de Lube, 98, o 9. Correto, chama para pushback acionamento. O acionamento será no local, o chamará posteriormente, 98, o 9. A gente vai para o pushback, mas 8 minutos. Sim, autorizado, então, acionamento ao local, sim. Sim, quando em risco, quando essa vai para a chame para o pushback, 981 da Rio. Entendido, autorizado o acionamento e chamar para o pushback. Salvador, Azul 2710, tem informação, gente. Primeira nave? Azul 2710, com informação Índia, sobre estruturação de voo para Aracaju, Céu da Alfa Romeo. Azul 2710 para Aracaju, 170 autorizado, via Golf 677. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Conte. 1208 controle, acione 0276 no transponder. Autorizado, Sierra Brava, Alfa Romeo, Aracaju, nível de voo 170, via Golf 677, decola 10 por vez esquerda na Conde, aciona 0276, controle 08, azul 27, 10. Correndo, chama para pushback, acionamento. Chama desde 27, 10. Oceaner 62111, autorizado a decolar, 1100 graus 039. Autorizado a decolar, 288, alterna 260. Vive Tark, chame para ingresso, Mike Bravian. Chame o centro em 1288, alterna 260. 288, 260, vai chamar o... Está na vertical da paralela, vai manter sobrevoo na presente posição, Mike Gad Romeu, totalmente condicionado a seus tráfegos. Aqui é o Romeu, a minha escuta permanente. Está voando aí. A região de Salvador é o Hotel Romeu Golf, que está na Cidade Baixa ali, mais ou menos. Decolou 05, chama o controle no 20 decimal 8. 1208, 8662, 1-1. Bom dia. Controle do Xené 62, 1-1, Nadaiol, Leda, Irumi, passando 1500 pés. 62, 1-1, suba ao 360, saída Dael. 360, Frisa, voa direto Dael, por favor. Exato. Direto Dael, obrigado. Qual lote do cargo 6560? É 570, prossiga. Rio 6570 para Recife 370, com a informação hotel para cópia. É o escravo autorizado 350, aceita? Aceita 350. Salvador Recife 350, autorizado via Amplazulo 17. Decolador 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, acione 5102, no transponder. Lapsa cargo 6570, autorizado 350 para Recife, Amplazulo 17. Decolador 10, curva esquerda, na Puca, Caju. Controle 128, transponder 5102. Correto, chega para conseguir acionamento. Chamará nessa a semestre. Solo azul 17 no 0, solicito para pegar cancelamento. Está autorizado no parte 3, chame para o táxi 27 no 0. Afirmação do parte 3, autorizado para pegar cancelamento, chame para o táxi 27 no 0. O nono para o pé. Para o instante, Rio. O azul 17 no 0, confia em posição no parte 3. Tango Mike Brasilianca autorizado a alinhar e manter pista no 7. Posição 04 do parte 3, confirmando? Afirmo, senhor. Rio 98 no 1, confirme a posição do parte 3? 6, 062. 10 está autorizado o pushback do 06. Está autorizado o pro táxi, Rio 98 no 1. Senai 6225, chame centro Recife, 1288, alterno 260. 288-260, contrabaixo, 6225. Tango Mike Bravianca, autorizado a decolar, pista 17, 030 graus, 049. Bravianca, iniciando a decolagem. Controle, o hotel Romeo Golf fica avisado para um sobrevoo na paralela, após a torna de marcha. Alô, bom dia, TAM 35, 17, formação Índia para Brasília. TAM 35, 17 para Brasília, aguarde cópia, prepare sair da arbor. E não se escuta. Encontra-se a 3 milhas e meia da aeronave, a posição de 2 horas. Passa, a gente toma de leve com eu, vou dar um negócio. Tango Mike Bravian, que decolou aos 1-0, chame o controle em 1-2-0, decimal 8. Prossiga, Mike Bravian. Decolou aos 1-0, saída Momo, chame o controle em 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, bom dia. Então, meu voo já está avisado com o Mike, Juliette e Romeu, vai se aproximar. Paciente, o Mike Juliette Romeu. Controle Salvador, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, contato radar, Subal 200, saída Momo. Bianchi 200, saída Momo. Libera restrição vertical para Mike Bravianchi. Só tem restrições para o 200. Bianchi, sem restrição. Controle Salvador, o Mike Juliette Romeu no seu setor Whisky, está sobrevoo sobre a Avenida Jorge Amado. está ciente do Hotel Romeo Golf, próximo à aeronave? Está ciente, eu deixo a retaguarda, Mike Filete Romeo. Sobrevoando a localidade, é necessário contato com a torre? Sim. Para sobrevoo na localidade do setor Whisky do aeródromo, necessário contato com a torre, Mike Filete Romeo. Foi para Jorge Amado, lá no GUI? Afirmo. Direção ao aeroporto, agora mantendo a vertical da paralela 500 pés. Já terra no Golf. Transfere em torno, mantém controle. Pode ficar comigo. Ok. Através do farol de Itapuã, Mike Filete Romeo. Ah, pela aula ou Mike Filete Romeo? Viu 9811 com 3 a bordo, com o número 329, alternando Salvador. 9811, segue via DJ Alpha, ponte esperada 10, torre 1, 895, QNH 1007. 1007, próxima Índia, 295, 9811. Conta como bairro do Embuí, um segundo que eu tô verificando. Avenida Jorge Amado fica lá no Embuí. Temos 2:30, alterna Salvador. 270, segue via Índia e Alfa, no ponto de Esperadão no 0, torre 1, 895, QNH 1017, bom voo. 43, 1, Índia Alfa, torre 295, obrigado, bom dia. Pessoal, lado Sacargo 6570, para posicionamento. Absa 6570, após a aeronave da Azul de Ibrahim agora, está autorizado o pushback no faixa 3, chama para o táxi. Após a aeronave da Azul, autorizado o pushback para o Absa Carlos 6570. 3507, copia? Sim, batido. 3507, Brasília, 360, nível autorizado, via peso 17, decolador 10, primeira curva à direita, saída arbor, ENEF. 1208, controle, acione 5101 no transponder. Autorizado, Brasília, 360, Pesolão no 7, decola da 10, direita, árvore eleva, 608, controle, acena 5101. Obrigado, senhor, pushback, salamento. Camarada, 3597. Preparou 360. 211, chame torre, 1198, 95. Estou confirmando que Fabio chame o centro em 1251, alterna 3395, o 6219. Copiado, 1251, alterna 3395, chame 6219. O direto para a Enrimada presente. Direto a Enrimar, hotel Romeo Golf, já iniciou o cruzamento. Salvador é o gol no 759. Todos da informação. Índia, passa para a cópia Guarulhos. 759 para Guarulhos, 360, copia? Copia. 759 para Guarulhos, 360, nível autorizado, via peso 10. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5117, o transponder. Muito bem, então autorizado então Guarulhos, nível 360, via Zulu 10, decolando a 10 com curva direita, no perfil da Dael Leda Motiva, controle 120 decima 8, o meu transponder 5117, gol 1759. Correto, chego para Futebec, acionamento no 759. Chamarei. 208, grato, bom dia. Bom dia. Azul 27, 10, ali mantém, pista 10. Ali mantém, 10, 27, 10. Rio 98-11, suba 4-10, saída Momo. 4-0, Momo, Rio 4-98-11. Controle voo 92, informação. 092, identifique, chegada Mari, pista 050 via. Voo 50, 50, 50, 50. Pista via, chegada da, ou chegada Mari, 092. Dois sete um no zero. Livre decolagem 10, vento 050 graus, 0612 de nós. Livre decolagem, azul 2790. Zero, da 300 direto barreira, mais que base antes. Hotel Romeo Golf, solo da RMA, aos 18, frequência livre. Livre, bom. Azul 2710, decolou 19, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. Controle 2080, azul 2590. Paulo Zan 3517 para o táxi 138 a bordo, 4 horas, Campinas. 18? Afirmativo. Segue via Índia e Alfa, no Ponte Peradão, no 0, chame a torre em 1-18-295, Kenega 1-0-7. Índia e Alfa, torre 1895, Zan 3517. Rio 989? 2710 da Azul, sub e mantém 170 na saída Conde. 2710 ainda na frequência da torre, chame 1-20-80, caso negativo retorne. 2080 chamará novamente o Azul 2710. Time apenas IBOB e autonomia? Duas a bordo, com autonomia de 2 horas e 47. Autonomia 570, pegaram na aviação via IG Alfa, no ponto esperadão no 0, torre 1, 1895, Kenegal no 07. Com no 07, após aeronave da TAM, torre 1, 895, para secar o metro, 770. Oi, bom dia, tá 3597, ponto 0010, pronto. Tá 3597, a linha autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 060 graus 059. Tem alinhar e decolada 10, tá 3597. Esse vai ser ativo. Nave 81, chama Recife 2685, alterna 2545. 2685, 0, pronto. Avisa cargo 6570, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alinha e mantenha 10, avisa 6570. Na proa 065, por 10 milhas, principalmente, proa 092. Civil, após voa Duna, fundo 092. Rosa, Civil, Duna, voa 092. Tá 3597, decolado ao 25, chame o controle de Salvador em 120, decimal 80. 308, Fatia. Controle, bom dia, tá 3597, decolou. 57, sub, mantenha 360, saída Arbor. Arbor, alerta 360, tá 3597. Mike Bravianchi, chame centro Recife, em 1288, alterno 260. É, poderia confirmar, senhor, a principal? 1288,8, alterno 260,0, Mike Bravianchi. 1288,260, Mike Bravianchi, um bom dia. Mandou tá 3597, pode compressar a direita, voar direto, eleva. 7, voe direto elétrico. 3597, voando elétrico. 352000, voa 092. Desce até 3000 pés, 092. 3000 inicialmente, 092. Fogo 1759, da próxima taxa, saber 1976, Galeão, 4 horas de autonomia. Taxa autorizada até o ponto de espera da pista 10, e a Fátio Índia, torre 1895, 1018, no voo. 1018, Fátio Índia, 1895, ponto de espera da 10, obrigado. Zero, bom voo. para lá, para cargo 6570, na Puga Caju, cruzando 1700 para o nível 350. ATC 6570, contato radar, submantenha o nível de voo 350 via saída Puga. 6570. Jet Romeo, confirme mais quanto tempo de sobrevoo no, na presente posição. Está aguardando a liberação do emissor, o Mike Jet Romeo está a 400 pés. Bem, te informo que em mais cerca de 2 minutos teremos uma aeronave na aproximação e terá que livrar a posição. Ciente, o Mike Jet Romeo liberará a posição quando solicitado. Passando do número 3, agora nessa. Bora lá. 16-2000, voo no 092. Voo no 092, desce para 2000 pés, QNH1 no 08, autorizado a final do procedimento LS aqui, registro no 0, chama estabilizado. Chama estabilizado, 092. Estou errando, um bom dia, voo no 759, próximo ponto de parada no 0. Voo no 759, bom dia. Autorizado alinhar e decolar a pista 1-0, vento 060 graus 059. Livre alinhar e decolar a pista 1-0, voo no 759. Transição de deve aguardando a cópia, 1-649. Céu, de deve aguardando. Tá, Mike Juliette Romeu, afaste-se para o litoral sul, após passagem do Boeing 738 à sua esquerda, está autorizado retorno à área de sobrevoo. Está livrando a área, Mike Juliette Romeu. No 092, próximo ao marcador externo, à direita, irá observar um helicóptero, mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Está ciente do colega, vou no 092, obrigado. 3-4-4-4. Autorizado, Recife, nível 350, via rota do plano, pista 10, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru. 5121 transponder, controle 120.80. Sente autorizado o Recife, nível 350, via rota do plano, decolador no 0 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5121 no transponder, 1208, controle Salvador, azul 4234. Correto, portão 10, chame pronto, chame em questionamento, 4234. 4234. Geral 9970, me escuta? Tocina. Autorizado Teresina, nível 320, via rota do plano, pista 1-0, primeira curva esquerda, subida Momo, transição Nenim, 5-1-1-0, transponder, controle 208. Sino 28.8, alterno na 26.0. Transição vai avançar 3-5-7, Teresina? 3-5-7. Obrigado, bom dia. Doutor Azul 2710, solicita reautorização 190. Subi, mantém o nível de voo no 90, Azul 2710. 190, 2710. Doutor Salvador, bom dia, voo no 759, Nandael, Leda, Mótima, cruzando 1500. Voo no 759, contato radar, subi, mantém o nível de voo 360, via saída da El. Via, subida 360, voo 759. autorizado via rota do plano, pistão na zero, primeiro curva direita, subida arbor, transição elefa, 5111, transponde 208, controle. Autorizou com pista no 0, via rota do plano, arbor e elefa, decola da 10, primeira curva direita, 5111, controle, 5111, transponde, 208, controle de saída, 2213. 413, deixando pronto, no 2223. A posição está na linha, 2223. Autorizado, chefe táxi. Voo 649, pronto, copo. Pronto, copo, voo 649. Voo autorizado, nível 360, via rota do plano, pista 10, primeira curva direita, subida da AEL, DWDEV, 5124, transponder, controle 208. 360, só autorizado, porto segundo, decola pistão na curva direita, da Aero, Leda, BDX, 5123. Confio, a última informação que passou? 26.85, Dona 759, submantém o nível de correção de tuba, restrito até o nível de voo 340 e voe direto ao Ognag. Ok, então proa de Ognag e 340, grato, bom 759. Azul 4234, portão 10, podendo aqui do solo, champanhe. Para o táxi, sideral 9970, 5 horas, 03, São Luís. Sideral 9970, autorizado táxi. É o ponto de espera da pistola 0, via parte 3, parte 1 no Índia. 1895 é a torre, 1018 na Juiz, bom voo. Parte 3, parte 1 no Índia, 1895, ponto de espera, sideral 9970, obrigado. Salvador, muito